Esse é o DJ W. DJ, DJ W, pô. E o BH da Serra. Bota o capacete que lá vai. E se pá um menino que todo dia te manda um texto nas manhã. Hoje é ele que tá dirigindo no asfalto alto após te macalão. E talvez na atração de amar aquela oposta era interesseira. E talvez a chance rolaria se você tivesse o caldo na carteira. Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo. Lembra sua amiguinha safada, pois é a melhor, quer me dar de novo. Tá de passageiro na Volvo, se emociona no meu ouro. Querendo grudar o tesouro, achando que eu sou bobo. Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo chá. Que novinha louca, inventou de vir me dar. Não te dou meu coração, mas se for pique eu taco dela. Bandido sem compaixão, então vai, mostra o seu talento. Vai descendo, descendo, vai descendo e dando meu. Vai descendo, descendo, joga o bundão no talento. Vai descendo, descendo, vai descendo e dando meu. Vai descendo, descendo. Ela riu de mim, hoje ri pro gordinho. Que tá gordão de malante, ela quer girar de Aston Martin. Doida pra jogar o pacote, que ela bebe uísque na garrafa do gene. Faz um desejo, hoje eu vou realizar. E depois desaparece, vai jogando. Vai jogando esse bundão, vai jogando. Vai jogando esse bundão. Se eu falei que era só teu, desculpa o que de ilusão. Mas eu sou carreira solo e não tenho coração. Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo chá. Que novinha louca, inventou de vir me dar. Não te dou meu coração, mas se for pique eu taco dentro. Bandido sem compaixão, então vai, mostra o seu talento. Vai descendo, descendo, vai descendo e dando mesmo. Vai descendo, descendo, joga o bundão no talento. Vai descendo, descendo, vai descendo e dando mesmo. Vai descendo, descendo. Vai descendo e dando, vai descendo, descendo.